Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Desde já vamos sentir aqui a falta do Nuno, até porque eu não estou seguro se hoje é número 134 ou número 135, mas pode ser que o Joaquim saiba. Olá, Joaquim. Por acaso, eu andava sempre a par com o número, mas desta vez também estou em branco, também não sei. Ainda me lembro quando tinha aquelas anotações, não é? Sabes porquê? Porque eu ia ao carro e apontava no guia do carro, mas deixei de fazer isso, tenho de começar a fazer outra vez, que é para não falhar. Apesar que vocês estão sempre bem informados. Sim, mas hoje não sei o que é que se passou aqui comigo, hoje fui eu a... Isto é uma situação inédita para mim, hoje não está cá o Nuno, só estou cá eu e o Joaquim, mas vamos mostrar ao Nuno que também somos capazes. Vamos lá, cambada. Eu também, para mim, é que é novidade. Tu, que não estavas habituado, depois habituaste a mim. Eu é que habituei-me com vocês os três, depois só com o Nuno, agora contigo é a primeira vez. Com vocês os três, os dois. Quer dizer, eu sei que sou assim gordo, mas ainda não valho para dois. Quer dizer, começámos a trabalhar os três. Pois, eu percebi. É só pegar. Mas hoje nós temos aqui alguns temas interessantes nesta... Olha, eu não trouxe temas nenhuns. Eu estou sempre dependente de vocês, porque vocês é que são os técnicos. Eu é só para dar umas achegas. Nós temos aqui alguns destaques, porque o Nuno, apesar de não estar aqui hoje, pronto, por motivos alheios à nossa vontade, e a dele também com toda a certeza, mas ele deixou-nos aqui já algumas coisas e acho que podemos começar aqui por uma. Que eu não sei se o Joaquim acompanhou, que é a nossa notícia / lição de história, que é a histórica vitória da extrema esquerda na França. Ah, foi a extrema esquerda? Quando? Extrema esquerda ou direita? Agora, direita? Extrema direita, pois é isso. Foca disso. Carlos, eu não percebo nada de política, mas tudo o que toca à França sou capaz até de saber mais que a portuguesa. Porque a portuguesa já não sei se é a direita, se é a esquerda, se é adiante. Mas é o Le Pen, lá como é que ela se chama? É a Marie Le Pen. É filha do... Do Jean, não sei o quê. Jean-Marie Le Pen, o Le Pen. Que é mesmo da extrema. Pois, foi uma coisa que eu acho que pouca gente estava à espera, não? Olha, com os tempos que correm e com isto dos refugiados e mais estas coisas todas que se têm passado, não é assim muito dia de mirar, porque isto mexe sempre com o sentido das pessoas e talvez pensam eles que pela extrema-direita é que vão endireitar a situação. Mas assim, era uma... Eu sabia que nós acabaríamos por ter aqui uma... Até porque já não é novidade nenhuma de que basicamente eles estavam a ganhar terreno nas eleições. Mas mesmo assim, uma vitória... E não foi por maioria, mas foi uma vitória... E depois o partido do atual presidente em terceiro lugar. Que é daquelas coisas... É que nós aqui, vá lá, eles pelo menos estão descansados quanto a isso. Nós aqui, se não for o PS em primeiro, fica em segundo. Se não for o PS em primeiro, fica em segundo. Mas aqui não. Passou o partido, logo para terceiro. O partido do Hollande passou logo para terceiro lugar. Sabes porquê? Apanhou a história do euro e dessas brincadeiras todas e da queda bancária que se espalhou por todo o mundo. Para todos nós, não fomos só nós em Portugal, mas a Europa toda e não só. E além de nos, se isso já não chegava, ainda vieram depois principalmente os refugiados. A França sempre foi um país de acolher imigrantes. E nós vemos pela nossa força imigratória que temos lá na França. Apesar de termos por outras partes do mundo que nós somos pobrezinhos, temos de ir caçar o dinheiro às outras bandas, mas os franceses sempre aceitaram isso. E também porque houve uma altura que precisaram muito, principalmente depois da guerra. Pois. E depois a coisa manteve-se. Mas agora, os refugiados, é que é uma vaga de tal ordem inundatória que eles começam a tremer um bocadinho com as liberdades. Mas eu por acaso sempre tive a ideia contrária, de que nos anos mais atuais a França era um país até bastante segregador. Não, nos já anos, começava a ser um nos bocadinho. Anos 60, 70 não, era um país acolhedor. De resto, para os ouvintes, agora uma curiosidade, a segunda maior cidade com portugueses é Paris. É Paris, exato. Com 500, 600 mil, acho que são 500 mil portugueses. Portanto, bem, mesmo o Porto tem menos portugueses que a própria Paris. Aconteceu que na época 50, 60, ou seja, no pós-guerra, a França ficou muito dizimada e foi preciso reconstrução. E então, o que é que eles precisavam? De trabalhadores. E então tiveram de aceitar. E aí começou, se já havia antes, aí é que foi a grande invasão de portugueses e não só. E nós vemos outra coisa. Já agora fugindo um bocadinho à coisa, mas penso eu que se mantém no contexto. Nós temos muitos artistas, tanto na música como no cinema, com isto, com aquilo, que eles são imigrantes, foram imigrantes, grandes nomes mundiais, os Aznavour, os sei lá que mais, eram todos imigrantes. E a coisa continuou e agora o La Pena ver se consegue pôr um bocadinho de travão nisso. Oxalá que os portugueses que lá estão não venham a sofrer do empurrão também. Pois, mas já sofreram. O clube português em Paris, acho que em Paris, foi vandalizado nesta semana. Claro que há sempre quem diga que não tem nada a ver com a Frente Nacional, mas eu partilho desta opinião. Se o crime, por exemplo, se o roubo, não sei o que é que eu já conheço sobre isto, se o roubo for legalizado, continuam a ser os ladrões que roubaram. Os polícias continuaram sem ter feito nada. Mas, de certa parte, eles consentiram. Ou seja, esta vitória, parcial ainda, porque ainda vamos à segunda volta, esta vitória da Frente Nacional, é um bocadinho como consentir a discriminação. É um princípio. Ou É um seja, não foram princípio. eles que fizeram, mas outras pessoas sentiram-se na liberdade, nós ganhamos. Mas depois há os ilhos da questão que neste mundo, infelizmente, está invadido, que é o vandalismo. E se nós virmos, muitas vezes, não são adultos que andam ali a fazer aquelas fantochadas todas, a pegar fogo a isto, a deitar aquilo abaixo, não sei o quê. É toda a rapaziada nova, tem uns 20, 20 e poucos anos. Daí para. Supostamente já seria um adulto também. Sim, mas eu falo Sim. nos jovens adultos. Essa é a questão. Em parte, alguns até serão imigrantes, mas vai tudo na onda. Depois há um choque de bandos. Os que são da extrema-direita e os que são da extrema-esquerda. E pega tudo à pancada. É difícil, vai ser difícil, não sei. Pois, e no meio disto tudo, também surge a frase da semana, que é: quem ama o seu país não vai hesitar. Que foi uma frase pronunciada, creio que é pelo primeiro-ministro, acho eu, Manuel Valls, Aí. que pronunciou esta frase, ou seja, impulsionando o voto na direita mais centrista, para impedir a progressão da Le Pen, ou seja, para evitar que a França fique numa situação um bocadinho mais. Pois temos lá um bocadinho desesperado, isto, não? Eles ficaram em segundo, acho eu. É difícil porque isto de políticas tem muitas coisas por fora. Depois também tem as empresas que também mexem no assunto, porque para não verem os seus bens alcançados. Olha, só Deus sabe, apesar de ser ateu, lá vai a velha frase, só Deus sabe o que é que isto dirá. Daqui para uns tempos nós falamos sobre isso outra vez. Agora, eu tinha aqui um insólito, mas entretanto fugiu-se-me aqui a ideia. Mas tinha a ver com esta questão do... Mas tinha a ver com isto do... Com esta situação toda em França. Mas agora fugiu-me aqui a ideia. Mas também foi... Ah, não! Não foi só à conta disso. Mas também tinha a ver. Mas agora fugiu-me a ideia. Pronto. Eu tenho aqui um registro. Que eu deixo aqui como registro. Porque já muitas vezes se falou aqui nos programas da Antena 1, da RDP, e eu não sei se o Joaquim costuma assistir às manhãs com o José Candeias. O que dá de manhã até às 7? Bem, é tempo cedo, não é? Mas... Não. Eu, o Candeias, que me desculpe, que eu gostei muito dele durante muito tempo, até na Renascença e tudo, mas quando aparecem aqueles florinhos, que eu não tenho nada contra eles, vêm desabafar, vêm para lá, mas perdi um bocadinho o gosto. Só começo a ver com o António Macedo. Com Macedo. Só a partir das 7 horas, porque eu sei, por exemplo, até ao sábado, também até às 9 ou até às 10, o que é, com o Candeias, mas já não me dá aquele gozo que me dava antigamente. Até raro ver. Eu deixo este registro porquê? Porque eu, esta semana, deparei-me com... Porque acordei mais cedo. Foi numa das noites em que eu estava doente, que esta semana ficou marcada por estar doente. E então eu, basicamente, deitava-me na cama, mas não tinha sono, não conseguia dormir por causa do mal-estar. E então levantei-me às 6 da manhã, aliás, quase 6, e ainda apanhei uma hora das madrugadas da Antena 1, e fiquei lá a ouvir a conversa que ele teve sobre um livro de culinária de Vila Real. Até falou lá com o Curcio, não sei o quê, que é o nome do homem que está no Luxemburgo e que agora veio... Regressou à terra. Aliás, ele regressa neste fim de semana, mas teve a falar com eles através do telefone, ou seja, de Luxemburgo para cá, de cá para Luxemburgo, enfim. E basicamente falaram sobre o livro... E depois houve outra pessoa que ligou para ele, lá para o programa, então, que era um vendedor de peixe, e ele, onde é que vai buscar? E passa por aqui, e passa por ali. Isto fez-me lembrar, apesar de que diz ser uma rádio nacional, que é Antena 1, não é? Fez-me lembrar os tempos em que a rádio aproximava as pessoas. Hoje em dia a rádio está muito... É quase tudo a mesma coisa, tirando a Antena 1. De resto, já falamos aqui na Rádio Renascença e passava sempre a mesma música. Eu ia precisamente. Eu, de madrugada, se me dava insónias, com os auscultadores, tal, com as luzes apagadas, eu à procura da emissora e já sabia qual era a Renascença e qual era isto. É que era sempre. E foi por isso, se eu já era cliente da Antena 1, ainda sou do tempo, como já diz o outro, da emissora nacional, eu, a Renascença, olha, um dos que me ajudou também a sair foi o Candeias, porque foi na onda e agora é só a Antena 1, porque consegue, ainda foi ontem, o António Macedo e o António Cartacho, as nossas emissões, é assim um programa que ele tem, que apresenta músicas. Uhum. Claro que o Cartacho é só músicas sinfónicas, isto. E o Cartacho, o Macedo, é músicas das nossas. Agora lá está, também. Eu sou um fulaninho muito... Nem sei como é que me hei de classificar a mim, porque é no sentido positivo. Negativo. Eu chego a certa altura, gosto muito de uma coisa, mas há qualquer coisa, o que as pessoas fazem ou dizem ou qualquer coisa, e a pessoa começa-me a descair. Eu, por exemplo, nas canções, Eu gostei de tempos, antes de 25 de Abril, do Sérgio Godinho e comanditas, Zé Cafonso e tudo. O Fausto também, que era daquela. E o Fausto, epá, o Fausto que depois o perdeu-se. Não, mas ele ainda chegou a fazer umas canções. Chegou, muito interessantes. Pelo Rio Acima, pelo Rio Abaixo. E o Fausto e também. A Rosalinda, com aquela. E a Rosalinda. E eu, esse o Fausto também. Mas agora ele é raro aparecer. É o último álbum que ele lançou, até fiquei com certa pena de o ouvir, porque já estava sem cor, basicamente. Mas, conclusão. Gostava de Sérgio Godinho. E ele agora juntou-se com um que também eu gostava, com Paula, Jorge Palma. E, independentemente, gostava de cada um deles. E agora, nestes tempos que começam agora, começo a ouvi-los, ainda foi ontem, que eu, não sei se foi na televisão ou se foi na rádio, eu ouvi o Godinho, aquilo nem era cantar, nem era dizer, não era nada. Epá, aquilo não tinha ritmo, não tinha música. Epá, as músicas dele eram assim todas mexidas, todas ribaldeiras, não sei o quê. Mas era uma música dos tempos antigos. Epá, mas já não era a mesma coisa. E caiu-me muito mal. Fiquei com pena deles. Pois, eu acho que muita. Eu sei que estes artistas fazem muito isto de. Pronto, gostam muito de cantar e tudo mais. Mas eu acho que é bom nós sabermos quando é que devemos de parar. Ainda a Simone de Oliveira dizia: eu só espero é ter amigos que me digam para, porque eu não quero fazer nenhuma figura ridícula no palco. E ela tem a idade que tem e continua. Ela é quase da minha idade. Sim, ela tem que mais dois, mais três. Não, mais dois para aí, não é? Ela ainda não tem 80. Não, também é que já tinha. Não. Ela deve. Se é mais um menos um, é pouco por aí. Então, onde é que ela tinha dentro? Mas pronto, todos os efeitos, ela continua a cantar bastante bem. E há alguns que chegam à idade que chega o Sérgio Godinho, e assim continuam a ter até. Há planinhos que conservam a voz e a maneira de cantar e a maneira de dizer. Por exemplo, por muitos anos. Um que eu continuo a gostar bastante, apesar de ter um género musical diferente, porque já não tem a mesma energia, é o José Cid. Esse é um exemplo. Apesar. Depende das canções, que eu já ouvi algumas canções que não gostei precisamente por isso. Mas, entretanto, ouvi outras que ele manteve a mesma maneira de cantar e. Mas adaptou-se, percebeu que já não tinha a mesma idade, pois. Que já não tinha a mesma voz, adaptou-se a cantar outras coisas que ele tem uma música muito, muito, muito bonita para aí 2011, acho eu, que se chama Todas as Mulheres do Mundo. E, basicamente, ele não parece ter a idade que tem a cantar porque é uma pessoa. Adaptou a voz dele. É isso que o artista tem de fazer, pois. Tem de reconhecer as qualidades que ainda mantém para fazer alguma coisa. Agora, quando eles ainda pensam que têm, que ainda são novos e que estão todos, epá, como disse a Simone muito bem, andam a fazer figuras ridículas. Pois, é esse o medo que ela tinha, ela não quer fazer figuras ridículas. Até foi mesmo uma expressão que ela utilizou num programa da RTP Memória. A minha recordação incide mesmo sobre isto, sobre aqueles tempos da rádio, em que se sintonizava ali a frequência, e tinha sempre aquele da rádio de fundo, quando a gente apanhava menos bem a frequência. E ainda fez lembrar, porque de repente. Aquela descrição toda da Covilhã e de quando neva muito e não sei quanto, não sei o que, fez lembrar dos tempos difíceis, basicamente, não é? E de outros tempos que nós aqui, por exemplo, nós hoje temos tudo: água canalizada, eletricidade, tudo sempre. Só precisa, a gente até pode pôr gás natural na casa se quiser para termos a casa sempre quentinha. Mas há não muito tempo, 20 anos atrás, por exemplo. E quanto mais para trás formos, mais se nota. Que direi eu? que eu sou dos anos, já não digo, nasci em 37, portanto, dos anos 40 e 50, o que era? A fazer os deveres à luz do candeeiro, do candeeiro a petróleo. Aquilo devia ser uma fumarada, não? Não, por acaso, não fazia assim muita fumarada. Como tinha a coisa de vidro, aquilo ia para o ar. Ah, pois, exato. Dependia, do, dependia dos, dos. Mas ainda me lembro muito bem. Ai, Jesus. O tempo volta para trás, mas não com esse frio que fazia. eram os tempos em que o tempo era outro tempo. O tempo era vivido. Agora eu digo sinceramente. Eu agora não digo nada. O que é que eu faço? É uma rotina tão chata, tão chata, tão chata, como também já. Os outros estão para cantar. E eu para passear e para andar. Eu gostava de caminhadas, disto, daquilo. Eu ainda ando bem, felizmente, mas já não dá para fazer grandes caminhadas. Os músculos lombares já começam a dar si, e ai, e ai, e ai. E tenho de. E isso é que me aborrece. Por exemplo, fazer. Ainda não vou mais longe. Eu pintava a casa. Não, não, podemos continuar aqui. Não temos. Até ver. Eu pintava a casa, eu fazia eletricista, eu fazia de picheleiro, eu fazia isto. Agora. Não. Para fazer. Ai. A minha mulher, às vezes, para dizer assim: olha, ajuda-me aqui a pôr esta roupa no estendão, que fica assim mais alta. Ela, como é muito alta, mete. Não sei se chega a medir 1,5 metros. Claro, ela tem mil euros dela. Só o factor de estar a levantar os braços para chegar lá aos varais para dependurar a roupa, os ombros começam logo. Ai, ai, ai, ai, ai. Estendo uma peça, braços para baixo. Estendo outra peça, braços para baixo. Baixo para baixo. Epá, isso é que me revolta. Eu faço. Não tenho muita saúde, mas ainda vou tendo alguma. Mas há certas reações do organismo que já não correspondem ao que eu queria fazer. Pois. Aí é que. Ai, Jesus. Nós ainda temos aqui no nosso programa efemérides, não é? Pois. O que é que temos aqui hoje? Olha, hoje temos, por exemplo, eu trouxe duas. Uma é de um grande amigo nosso, que no dia 9 deste mês, portanto, foi terça-feira, se não me engano. Não, quarta-feira. Em 1854, morreu o escritor e político Almeida Garré. Isto é só para abreviar o nome, que ele tem um nome muito comprido. O nome monárquico, não é? É. É? Não, este é mesmo de. Não, eu digo nome monárquico, que são aqueles que têm para aí 20 nomes. Não, ele só tem mais uns 3 ou 4. Além de ser um grande escritor e político, também foi o fundador do Conservatório Nacional e também do Teatro Dona Maria II. Portanto, foi um fulaninho que se dedicou muito às artes. Agora, um passo adiante, no mesmo dia 9, mas desta vez, já em 1968, foi a primeira apresentação pública do Ratinho, aquela coisinha com que nós andávamos no computador à procura das coisas. Foi. A apresentação foi protagonizada por Douglas Engelbert, engenheiro da Stanford Research Institute. Agora, outras duas, também são efemérides, portanto, não sei se foi hoje, se foi ontem, estou a falar ontem porque seria sexta-feira. Pois, nós estamos a gravar no sábado para domingo, é habitual. Portanto, hoje sábado, não sei se foi sábado ou sexta, que fez anos que nasceu a voz, a voice, o senhor Frank Sinatra. Portanto, comemora-se o 100º aniversário do seu nascimento. Queres ver os Beatles? Estava aqui a pensar nisso. Eu não sei em que data é que foi. Também foi esta semana que também foi, deu na televisão. Foi, também eu vi. Também me lembrei dele. Já trazia este. Foi quando foi assassinado, não foi? Foi, exatamente. Faz 35 anos. Agora não sei aqui a data. O nosso amigo Nuno aqui não deixou essa efeméride. Ele contava estar aqui. Mas foi esta semana também, terça, quarta, quinta, foi por estes dias que eu vi na televisão também esta. Alguns, entre o dia 8 e o dia 13, Sim, mas andará por aí, um fã de. que ele foi assassinado por um fã. Quem tem fãs assim não precisa não precisa de assassinos, não Não. é? Porque, Só porque... deixas, estás a ver? É outra coisa das loucuras das multidões. Que uma pessoa nunca está descansada, há sempre uma coisa ou outra. E, olha, aconteceu. Pois, isto é daquelas coisas, não é? E faz precisamente, não é propriamente uma efeméride, mas é, enfim, faz precisamente hoje, domingo, para os nossos ouvintes, um mês que ocorreram os atentados em Paris e que prometem, a estilo 11 de setembro, mudar para sempre a questão da segurança na Europa. E não só. Sim. E ele já estava, a segurança já estava mal em grande parte do mundo. Agora virou-se para a Europa. Desde lá de cima ao Polo Norte, nós até ver, parece-me que ainda não chegou cá. Vamos lá ver. Às vezes também já assim uns crimezinhos esquisitos. Então, entre casais, isso nem se fala. Ou o homem mata a mulher, ou a mulher mata o homem, ou o namorado mata a namorada, etc. Este mundo está porreiríssimo para se viver. Esperemos dias melhores. E depois, por norma, tem uma coisa que eu acho de muito mau tom, que é fazer isto à frente das crianças. Mas pronto, enfim. Filho, já está, o mundo está no caos. É vida. É vida. É vida e a morte. Pois, neste caso. Antes de fecharmos aqui o nosso programa, a última coisa, antes da música, Sim. conhece aquela a palavra premium? Eu já li ali no computador. Frier é de Pois. verdade. Pois. Agora, eu conheço o Premium. Ou isso, pronto, em inglês é premium, mas em português é premium. Que é aquelas coisas, aqueles canais que são pagos, não é? Ai, Por Jesus. exemplo, os canais de televisão que são pagos são os canais Olha, premium. Carlinhos. Todos sejam os programas das televisões, eu só chego ali, carrego no botão e depois mudo de canal. Mas, por exemplo, a Sport TV é um canal premium, é um canal pago. Aí é que quer dizer isso? É, premium é, quer dizer que é extra pago, neste caso, que a gente já pagou o serviço, é pago duas vezes. Pronto. Não E sabia. é premium é. Pronto, então palavra nova. Hoje são duas palavras novas para Joaquim. É premium e esta, que é freemium. Pois, aí o premium é coisas pagas. E o freemium é canais que não se pagam. Não, o problema é assim, este freemium é mais uma questão informática, que é o seguinte. Melhor ainda. Fala de informática comigo, que eu sou livro fechado. Eu não sei ler. Há programas de computador que se utilizam sem pagar nada. Mas, por exemplo, imaginamos aqui um antivírus, que é uma espécie de vacina para o computador, não é? Sim, isso já E ouvi então. falar. Pronto, então o antivírus ele tem certas coisas que são todas elas gratuitas. Então, ou seja, o antivírus é free. Mas se pagarmos, temos mais algumas coisas que o free, que o grátis não tem. O que acontece? O freemium é quando o programa é grátis e não tem hipótese de ser pago. Ou seja, é um programa realmente só grátis. Então, freemium é o grátis e o premium incluído. E eu O vi que eu isto. estou a aprender de informática. Eu vi isto nesta semana. Andei à procura de um programa que por acaso acabou por não cumprir aquilo que eu queria. Mas andei à procura de um programa e então fui a um destes buscadores em que tinha basicamente, que é o conhecido Google, Pois. que é basicamente onde aparecia lá: "Ah, este programa é grátis para testar por 30 dias. Ah, este programa é grátis. Com estas funcionalidades, pago com aquelas." E depois vi este que era freemium. E eu pensei, freemium? Que é isto? Fui ver o que é que era e freemium é isto. É o grátis e o premium junto Para... porque o programa não tem versão paga. Pronto. Estamos informados. Digamos, por exemplo, que é RTP, que agora já não tem que se comprar um daqueles coisinhas digitais. Mas até o sinal analógico ser fechado. Quem comprasse uma televisão tinha quatro canais freemium. Pois porque é. eles o dinheiro pode ser, pá, quer dizer, vá, dois, porque aqueles RTP a gente pagava na taxa do audiovisual. E já não se paga? Agora já se paga outra vez, não, Pois, não parece, sei. para, eu como pago a luz e vem tudo incluído, coisas que eu não sei, nem sequer percebo o que é que aquilo é, e não estou para estar para as fichas lá para os serviços, informar-me disso, e também já é tão pouco tempo que vou andar aqui, já estou naquela idade, não me posso, não digo chatear, digo aborrecer. Exato, pronto, mas esperemos ter aqui muito mais tempo. Desde que tenha saúde, Enquanto esperemos ter aqui muito mais tempo. for respirando, Pronto. cá estamos. Para fechar, eu gostava que ouvíssemos aqui a música, que é uma sugestão também aqui do Nuno. Ele diz uma música do John Lennon dos Beatles. Eu ocorro-me a Imagine, É, olha, boa. que foi aquela música, foi o maior sucesso dele. Ele fez vários sozinho. Salvo erro, foi a que apresentaram na televisão. Pois, é uma das mais Mas. executadas no mundo mesmo. E que tem mais de 3 mil versões. Ou seja, houve mais de 3 mil artistas que, ou ao vivo ou em estúdio, cantaram esta Já música. cantaram isso. Pá, realmente, eles foram mais um dos acontecimentos que mudaram o século. E toda a música arrebataram tudo. Exatamente. E pronto, ficamos por aqui. O nosso Conversas Aleatórias vai regressar para a semana. Esperemos que já com o Nuno também. Não sei, se calhar isto, acho que isto correu tão bem que acho que podemos despedir o Nuno. Eu acho que sim. Estamos em época de crise, só despedimentos. Despede-se mais o Coelho ou o Costa, ou quem é que são coisas. É o que eles estão a mandar fazer. Despede-se. Não se manda despir. Não É, se despe, não se despir. despede-se. Porque agora está muito frio para tirar a roupa. Exatamente. E pronto, amigos, restamos para a semana, claro, com o Nuno. E pronto. Boa tarde a todos. É isso. Boa tarde a todos. Até para a semana.